Olá, meus queridos, dia 6 de abril de 2017, quinta-feira, mais uma quinta-feira aí que nós estamos fazendo seguido isso aí. E aí, o que vocês acharam do último podcast, do podcast lá do Top 10 de RPG, hein? Hein? Eu acho que nunca teve tantos elogios em um só podcast, então muito obrigado para os que gostaram, para os que não gostaram, paciência, mas... É sinal que deu certo, valeu a pena eu ter gastado 3 mil anos editando aqueles áudios. Pode não parecer nada, mas para mim que tenho graves problemas mentais de cognição e de tudo mais, foi uma grande vitória. Olha, eu espero que o áudio não esteja uma merda, porque eu tô gravando de um jeito diferente aqui e eu não sei se tá pegando minha voz direito, mas é desse jeito que fica mais cômodo para mim. Eu não preciso ficar segurando o microfone mais, então vão a merda, cara, vão a merda, como é que vocês estão? Você me pergunta isso, você não tem como me responder, vocês estão normal, respirando, cagando, mijando, comendo, e pensando na vida, com medo do futuro, de ser pobre, igual eu, cara, vocês estão igual eu, não vem dizer que vocês estão bem não, cara, quem diz que tá bem tá mentindo, entendeu? Quem diz que tá, se eu tivesse na sua frente, você fosse me responder que você tá bem, me respondeu essa minha pergunta que eu fiz agora, se você tá bem. Se você fosse falar, Thiago, eu estou bem, eu quero que você pare de me ouvir, cara. Isso aqui não é pra quem tá bem. Isso aqui é pra quem não tá entendendo nada, tá? Eu queria começar isso aqui mandando um vá tomar no cu pro senhor Arthur Petri. Sabe por quê, gente? Sabe por quê, pessoal? Vou jogar no ventilador aqui mesmo. O cara combina comigo de gravar o Beercast 8 da manhã. 8 horas da manhã. Você vê como que é o mundo das estrelas, meus caros. Isso você não vai ouvir no podcast Saco Seio com Mal Mal, com Mal Meirelles. Isso aqui você não ouve. Você só vai ouvir aqui. O mundo das estrelas é assim, cara. Você combina com o cara 8 horas. 8 horas eu tava aqui já com o rabo sentado, alimentado. Eu não acordei 8 horas pra gravar. 8 horas eu estava pronto. Já tinha cagado. Olha que cagar demora. Já tinha acordado, levantado da cama, arrumado minha cama, aprontado a comida, comido, já tinha ligado o microfone, trouxe tudo aqui pra sala, montei tudo, tudo bonitinho. 8 em ponto. E aí o cara... Eu tenho que comer meu sanduíche de ricota. Espera aí. Ah, cara, faça-me um favor, cara. Vai te arrombar, bicho. Sanduíche de ricota? Eu vou te dar um soco nessa cara que você vai... Seu rosto vai virar ricota. Vou amassar a sua cara no soco. E aí vai sair ricota do seu nariz. Como se o seu cérebro escapando pelo seu nariz, cara. O cara me abre espaço no podcast dele, cara. Eu devo 90% dos meus seguidores ao cara. Eu acho que eu posso ficar nervoso com ele. Ah, meu Deus. Cara, sabe o que tá acontecendo comigo? Eu acho que eu tô doente, cara. Eu acho que eu tô... Sabe essas doenças que o cara começa a ter uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e não sabe de onde tá vindo. Por que toda semana eu fico doente? O cara não sabe? O cara começa a ligar uma doença com a outra, da semana passada com a dessa semana, com a da semana que vem. Começa a ligar os pontos e fala, cara, será que eu tenho AIDS? Não sei, cara, eu nunca... Olha, eu, sendo bem sincero aqui, eu nunca comi traveco, nunca... Não chego nem perto. Nunca tive nada com homem, com gay. Então, cara, AIDS eu acho que eu não tô. Né? Mas, sei lá, bicho. Eu, um tempo atrás... Inclusive, esse tempo que eu fiquei sem gravar podcast, antes desse de RPG aí, fiquei um tempinho, eu tava doente direto, cara. Fiquei doente uma vez, que eu contei lá no Beercast 2. Quem não ouviu, ouça. Beercast é um podcast que eu, pra quem não sabe, é um idiota aí, chegou agora, é um podcast que eu faço com o Petri e tá lá na página dele, tá aí, cara, procura aí o que você acha. E eu contei como é que eu comecei a vomitar do nada, depois que eu comi uma lasanha, dessas lasanhas congeladas, sabe? Industrializada, uma merda isso aí. E aí eu fiquei vomitando, fiquei cagando mole, fiquei mal uns 2, 3 dias e melhorei. Aí no outro fim de semana, eu pego uma gripe, bicho. Não é uma gripe, não. Eu começo... Bom, tô aqui em casa. Meu nariz começa a ficar levemente... Ai, cara, que saco isso aqui. Saco, esqueci as palavras. Por que que tem que lembrar pra falar? Levemente irritado no nariz. Levemente irritado, é normal. Meu quarto é um lixo, não limpo nunca. Poeira, deve ser poeira. Poeira no nariz, rinite, sei lá. Eu falei rinite, não, rinite. E aí, beleza. Aí começa a dar uma leve escorrida. Eu falo, ah, tranquilo, pô. Isso aqui eu dou uma escarrada e acabou. Não tem medo de, né? Escorridazinha de um catarrinho. Beleza. Vamos treinar, tá? Não sei o quê. E aí come daqui, come dali. Come banana, come aveia, come ovo. O cara come igual um... Aí vai pra academia. Chega na academia. É, aumentou um pouquinho. Tá escorrendo mais do que tava em casa, né? Deu uma certa tonteira. Pinguinha assim de dor de cabeça. É nada, cara. Aí toma um copo d'água, escarra o nariz e vamos pro supino. Chegamos no supino. E aí, cara? Tamo com uma levinha dor de cabeça. Isso é eu conversando comigo mesmo, tá? E aí, cara, estamos com uma pequena dor de cabeça, uma certa tonteirinha, um pouquinho de pressão no rosto por causa do catarro, o catarro escorrendo que nem uma cachoeira, assou o nariz depois de 15 segundos, já tem que assar de novo, vamos pro supino, então, bota 35 de cada lado aí, porque 40, acho que hoje você não aguenta. Botamos 35... Sentamos e fizemos. E daí foi. Quando você treina os suas veias dilatam, então passa mais sangue. Então eu respirava melhor, né? Eu falei, ah, passou, tá vendo? Só começar a malhar que a respiração já volta normal, desentope tudo, as veias ficam. Viadagem, ficar preocupando com isso. Aí, bicho, termino o treino. É, aguentei treinar tranquilo. Fiz supino reto, depois fiz aquele supino na máquina lá, que é que você fica sentado, botei o banco baixinho, para eu levantar o braço bem alto, para pegar a parte superior do peito, aquele miolinho ali de cima, parte do meio do peito e superior, né? Se fosse dividir em quadrantes, seria, deixa eu ver, seria o segundo quadrante e o... Cara, eu só não sei o que é quadrante, cara. Por que eu fui falar a palavra quadrante em primeiro lugar se eu não sei o que é quadrante? Como que divide quadrante? Entendeu? É esse tipo de burrice que eu falo que eu sou, cara. Não é burrice de não saber as coisas. Eu até sei algumas coisas que eu leio e tal. É o tipo de burrice de raciocínio que eu tô falando. Tá me entendendo? E aí os caras me mandam e-mail falando que eu não sou burro. Porque eu... Ah, você entende de não sei o quê. Você não é burro. Você... Não é isso. Não é falta de conhecimento que eu me considero, cara. É burrice, entendeu? Eu sabia que eu não sabia o que era quadrante. E mesmo assim eu falei. Esse tipo de coisa de não pensar duas vezes na merda, cara. Imagina, aí eu tô, sei lá, bicho. Uma grande chance da minha vida. Tô entrevistado pelo Pânico. Chego lá, eu dou uma dessa, acabou, os caras vão me zoar o resto do programa, acabou a chance, acabou tudo, entendeu? Não posso, não tô pronto, cara, pra nada, tô preparado pra nada nessa vida. Mas tudo bem, aí fiz esse supino sentado aí, depois meti um crossover, é crossover que fala? Eu nem sei o nome do exercício, eu não converso, na minha vida real, não converso com ninguém sobre academia, inclusive, cara, atualmente eu não tenho nenhum amigo, vida real, zero. Vem fim de semana, vai fim de semana, um atrás do outro. Ninguém fala comigo, cara. Vocês não estão entendendo. Ninguém me chama pra fazer... Se me chamasse, eu não ia sair. Não tô reclamando, cara. Tô só constatando aqui. Não tenho nenhum amigo mais. E aí fiz o crossover, depois fiz um voador pesado, cara. Aquele drop set, você faz até a falha, com peso máximo. Depois tira 10 quilinhos, faz mais, sem descanso. Só falha, volta o braço, tira o peso e volta a fazer de novo, sem um segundo de descanso. Depois falha de novo e depois diminui de novo o peso e faz mais uma série até a falha sem descanso. Beleza, tamo aí, respirando bem, nariz parou de escorrer, agora vamos pro tríceps. Paralela, meteu o pau na paralela, vamos lá, 4 séries até a falha. Depois um tríceps na barra, né? Depois um tríceps na cordinha, tudo até a falha, tudo bem pesado. Isso aí, cara, vamos. Tudo certo. Chego em casa. Ô, mãe, sabe aquela escarrada que eu tava dando, nariz escorrendo? Pô, treinei e passou tudo. É, meu filho, pô, que bom. Vamos tomar um banho, vamos. Tomar um banhozinho gelado aqui, né? Porque eu sou macho, né? Macho toma banho gelado. Entro no banho gelado, cara. Olha, na medida que o meu corpo ia esfriando, porque o meu corpo tava quente pra caralho do treino, né? À medida que o meu corpo ia esfriando com a água gelada, a minha dor de cabeça ia aumentando. Assim, como se tivesse... Imagina uma caixa de som que tem aquele... Uma caixa de som profissional, amplificador de banda grande, sabe? Aqueles puta amplificador gigante, que o botão de volume é gigante também. Que você pode ficar rodando aquilo, que nunca chega no máximo, de tão potente que é o negócio. Você fica rodando aquilo e o som continua aumentando. Imagina que tinha um filho da puta na minha, dentro da minha cabeça, um anão dentro da minha cabeça, um gnomo, que estava regulando a dor de cabeça, e na medida que a água ia encostando no meu corpo, esfriando, o cara ia aumentando assim a dor de cabeça, com um sorriso no rosto, assim: é, você treinou, né, seu filho da puta? Você achou que ia passar no treino? Você não sabe, você nunca tinha estudado antes. Treinar baixa imunidade, esquenta o corpo por um curto período, às vezes dilatam, por isso que você se sentiu melhor, mas que não tinha passado nada, você devia ter respeitado o seu corpo, não respeitou, foi treinar, supinão, meteu supinão, e só aumentando. E cara, foi... A minha vontade de deitar na cama, sabe quando você fica gripado, cara? Não é gripinha, não. Gripe foda. Nossa, eu quero só ver quantos minutos eu tô falando isso. Nossa, meu Deus do céu. Como é que vocês aguentam ouvir isso ainda? Como? Como? É, só pode ser estudante de psicologia, não sei, cara. Qual a explicação? Gente que gosta de ver bizarrice na internet. Vocês são uns... Cara, eu fico imaginando o tipo de pornô que vocês assistem. Não quero nem ver, não quero nem imaginar as bizarrices. Se o entretenimento comum de vocês, que é, não é pornô, o entretenimento comum de vocês é isso aqui, imagina o bizarro, o pornô, o gore que vocês assistem. Ai, meu Deus. Tá, cara, mas é, depois que eu saí do banho, frio... Eu entrei, tipo, com 20 anos e saí com 114, bicho. Sabe, cara? Aquele antes e depois clássico, sabe? Completamente acabado. E aí fiquei doente mais uns 3 dias, não sei porquê. E aí passou. Tomei muitos remédios, aí passou. Passa uma semana e eu fico gripado de novo. Nariz começa a escorrer, não sei o quê. Aí eu falo, ah, não, bicho. Porra, fumei dos 15 anos aos 23, nunca fiz dieta, sempre comi chocolate à vontade, lasanha, macarrão, picanha, cerveja o dia inteiro, cigarro o dia inteiro, brigadeiro, pudim, tudo. Até os 20... Quando eu, nos 23 anos, eu falo, cara, chega, agora eu vou me dedicar, vou... Né? Sempre treinei, mas agora eu vou treinar fazendo dieta. Vamos lá. Peitinho de frango, ovinho, né? Aveia, bananinha, água, vitamininha C, né? Multivitamínico, coisinha, frescurinha, não sei o que e tal. O cara só fica doente, bicho. Como é que pode? Comer muito açúcar faz mal. Tem que fazer dieta. Porra, o cara faz dieta. Fica doente uma vez por semana, não dá, bicho. Aí passou, né? É a segunda gripe, passou também. Aí, cara, hoje é quinta-feira. Sábado passado, acordei de manhãzinha. Academia abre sábado de manhã aqui, né? A minha academia abre só de manhã, no sábado. Acordei, tomei aquele cafezinho, um banhozinho frio. Porra, tô me sentindo bem. Vamos treinar? Vamos. Boto a roupa. Saio de casa e vou pra academia. Treinar uma perna. Chego lá. Puta, cara, falando nisso. Queria deixar um negócio aqui bem claro, cara. Vocês... Ai, peraí, deixa eu só me ajeitar aqui, velho. Eu até agora tava gravando de óculos, eu não faço a menor ideia por quê. Mas só vou precisar ler e-mail daqui a pouco mesmo, né? Mas então, cara, eu cheguei na academia, queria fazer um apelo aqui, cara. Eu sei que o cara que tava lá não ouve meu podcast, mas é um apelo pra vocês, pra pelo menos os seus conterrâneos não passarem pelo que eu passei, cara. Se vocês forem malhar, cara, vocês... Quer dizer, não precisa tomar banho antes de malhar. Pelo seguinte, você vai suar, né? Você vai chegar melado, vai ter que tomar outro. Então, se não quiser desperdiçar água, tempo, e, sabe? Eu não gosto muito de tomar banho, então... Eu não tomo banho antes de treinar, geralmente. Tomo uma ducha fria. Não passo shampoo, não passo sabão, não passo nada. Só água fria, uns 5 minutos e saio. Lavem os seus sovacos. Tá, antes de sair de casa pra fazer qualquer coisa, cara. Principalmente se for exercício físico. For musculação, então nem se fala, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Cheguei na academia, tinha um cara... No sábado não é o dono que fica lá, não. É uma mulher estagiária, né? Que nem é gostosa. Tinha uma antes que era gostosa. E ela saiu, agora é uma que é meio lésbica, cara. Nunca é nada bom. Nada dura muito, cara. Tudo que é bom dura pouco. Cheguei lá, só tinha ela, essa estagiária, e um cara. Eu não quero dizer nada aqui, não tô querendo insinuar nada. Não tô querendo relacionar uma coisa com a outra, mas... O cara era negro. O quê? Continuando aqui, problema no microfone. O cara fedia. Eu entrei na academia, o cara tava no fundo da academia. Eu entrei, pisei na academia e já senti o cheiro. De CC, cara. Não era... Bicho, eu confesso, eu já passei pela adolescência, aquela fase de porco, o cara não toma banho nunca. Eu já fiquei 3 dias sem tomar banho quando eu tinha meus 15, 16 anos. Eu não ficava com esse cheiro não, cara. Era um CCzinho, sabe? CCzinho de criança, sabe? De nenê. Bicho, parecia que tinha matado um animal dentro da academia há alguns dias e tava apodrecendo lá. Era o cheiro do cara, velho. Uma hora eu fui tomar água, o cara foi também, chegou do meu lado. Eu falei, porra, bicho, não tem como. O cara, ou ele tem problema de olfato e não tá sentindo, ou ele é um psicopata, porque ele não pode viver em sociedade, um cara desse. Cara, era a mesma coisa de você cagar nas calças. Imagina você sai de calção na rua sem cueca, caga, escorre pelas suas pernas, suja, fica com as pernas marrom e você sai andando na rua assim, ó, normal. Chega no trabalho, chega na faculdade, começa a fazer as coisas, as pessoas começam a olhar pra você e você é normal. Não é, não tem como, era a mesma coisa. Seria um pouco pior se fosse cocô, né? Óbvio, mas, cara, um fedor inacreditável. Tudo bem, aí chego lá, treino perna. Meteu um agachamento aqui. Pô, 25 quilos. Pô, pra aquecer. Vamos 27 de cada lado? Vamos. Vamos 29? Vamos. Vamos 30? Só pra bater o recorde? Vamos lá. 30 de cada lado. Beleza. Mete 30, então. Meti. Agora um leg press. Vamos lá. Uma série. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos uma cadeirinha extensora, só pra terminar de fuder mesmo a perna. Vamos, até a falha, vai. Várias séries também. Depois uma panturrilha e vamos embora. Quando eu tô terminando a panturrilha, eu começo a ter uns... A enxergar umas coisas esquisitas, cara. E aqui eu tenho que fazer uma pausa pra explicar a vocês, senão vocês não vão entender. Dos meus 11 aos meus 18 anos, eu sofri de enxaqueca. O que que é? É uma doença neurológica que não se sabe o porquê, se sabe que é genético, né, que passa de pai para filho, não é um negócio que você pega no ar, é um negócio que vem de família, a merda vem herdada. E que te causa dor de cabeça. Entre as pessoas que têm enxaqueca, essa doença, 10% tem um sintoma antes de ter a enxaqueca, que é o que é a chamada aura, ou sintoma visual. Eu faço parte desses 10% que antes de ter a enxaqueca, começa a ter esses sintomas visuais. O que é esses sintomas visuais? Sabe quando você fica olhando pro sol, quando você era pequeno, sabe? Ia pra praia e ficava olhando pro sol muito tempo. Ou olhando pra uma lâmpada acesa muito tempo. E o seu olho acabava meio que ficando meio, sabe, meio fudido por causa disso. E aí depois que você parava de olhar pra lâmpada, qualquer lugar que você olhava, você via um pouco da luz da lâmpada. Seu olho ficava meio que viciado, meio que com uma marca, assim. Qualquer lugar que você olhava, você via um reflexozinho daquela luz que você ficou olhando, sabe? Vocês estão entendendo ou não, cara? Que saco, eu nunca sei se eu... Porque, tipo, eu sei que às vezes eu sou como um maluco e ninguém entende o que eu tô falando. Só que eu não sei quais horas, entendeu? Então eu não sei se essa hora é uma dessas, que vocês não estão entendendo nada, que eu tô sendo maluco mesmo, ou se eu tô só sendo paranoico e tá dando pra entender tudo... E eu que tô sendo idiota aqui de achar que não tá. Então, beleza. O que aconteceu? Quando eu tava terminando de treinar lá, panturrilha, finalzinho do treino, começou a me dar esse sintoma visual. Só que eu tive dos 11 aos 18, 7 anos, né? Dos 11 aos 18 anos. E na época eu fui neurologista e não sei o quê. E aí o cara me disse, o médico, que muito provavelmente era um negócio lá que era... Que era enxaqueca, não sei o que lá, adolescente. Era uma coisa assim. É porque assim, apesar de não saberem muito sobre a doença, né, a causa, como é que cura, né, não tem cura. Como é que, aonde a doença fica, né, não tem um lugar. O cara disse que a maioria dos homens que tem enxaqueca acontece na adolescência, na puberdade e passa depois que o cara sai da adolescência. E realmente aconteceu isso, passou. Depois que eu fiz 18 anos, eu nunca mais tive. Então, se eu tenho 23, fazia 5 anos que eu não tinha isso. E pra mim, eu tava curado. Porque antes de eu parar de ter, o cara falou que eu ia parar. Eu realmente parei e falei, pô, então é isso mesmo. Acabou a adolescência, acabou essa porra. Tem gente que tem uma epilepsia adolescente também, que o cara só fica epilético na adolescência. E depois, quando vira adulto, para de ter convulsões, crises. Loucura isso aí, né, do cérebro, né, cara? E aí eu na academia, né, depois de tantos anos sem ter isso, comecei a ter esses sintomas. Comecei, tava de dia, tava bem cedo. Então tinha muita luz entrando na academia pelos feixes, né? Pelos buracos da academia, pelo não sei o que, da porta, tem uma janela, não sei o que. Então todo lugar tinha luz entrando. Aí eu tô olhando no espelho, fazendo a série, e começo a ver uns pontos cegos. Tipo, todo lugar, pra qualquer lugar que eu olhasse, o meiozinho assim da minha visão tava meio verde, meio que uma bola verde, assim, que eu não enxergava nada. E eu falei, cara, isso é familiar, bicho. Isso parece os sintomas visuais que eu tinha antes de eu ter enxaqueca. Mas não dei muita atenção, né, bicho? 5 anos que eu não tinha, aquele negócio é só adolescente, então não vou ter mais, tudo mais. Eu falei, deve ser essas luzes do caralho aqui, que tá de manhã, luz pra caramba, sol, e as luzes acesas aqui, tem umas puta luz na academia, né? Aquelas luzes de... Aquelas lâmpadas que o cara usa pra bater em gay na rua, sabe? Aquelas grandes mesmo. Só deve ser só isso e tal, e continuei. Não dei muita importância, não. Esse ponto cego que eu tava começou a crescer, bicho. Começou a virar uma bola. Uma bola, uma bola, uma bola. Meu campo de visão foi diminuindo assim. E aí eu caí na real, bicho. Eu falei, tô tendo uma aura de enxaqueca, tô tendo um sintoma visual, sim. Igual eu tinha naquela época. Não é só a luz, não. E não é só o visual, não, cara. Você sente que você vai ter enxaqueca. Tá? Não sei explicar. Eu sei explicar o sintoma visual porque é um sentido né, a visão é um sentido conhecido que vocês também têm. Então vocês conseguem se relacionar com o que eu estou dizendo, entendeu? Se eu dizer que eu estava enxergando mal, vocês sabem o que é enxergar mal, porque vocês têm olhos. Mas tem uma outra sensação que eu não sei explicar, que é uma aura mesmo, bicho, uma sensação ruim. Eu, cara, não faço a menor ideia de como explicar isso pra vocês, mas eu, além do sintoma visual, eu sabia que eu ia ter enxaqueca, eu senti. Porque muitas vezes o sintoma visual vem e a enxaqueca não. Eu lembro que às vezes eu tinha o sintoma visual, começava a enxergar mal e tal, e ter uns pontos cegos assim na minha visão. Mas eu falava, não, dessa vez eu não vou ter enxaqueca, não vou ter dor de cabeça, vai ser só o sintoma. E realmente eu não tinha depois. Geralmente a dor vem, sei lá, uns 20 minutos depois que começa o sintoma. Só que dessa vez eu senti esse negócio, que eu ia ter a dor. E aí eu fui embora voando. E a sorte é que a minha academia fica na rua da minha casa. Então é, sei lá, um minuto andando, nem um minuto. E aí cheguei em casa e falei, mãe... Você lembra quando eu tinha enxaqueca? Lembro. Eu falei, tô tendo sintoma visual. Tô tendo a aura, né? E aí, ficou toda preocupada que ia voltar, a doença, não sei o quê. E na época foi um perrengue foda. Porque assim, cara, todo mundo já teve dor de cabeça em algum momento da vida, né? Ou porque ficou gripado, ou porque bebeu muito, ficou de ressaca no outro dia. Todo mundo que tá me ouvindo já sentiu dor de cabeça. A enxaqueca, cara, não é uma dor de cabeça. Ela... você comparar enxaqueca com dor de cabeça é como você comparar uma fratura exposta na canela, com o osso saindo pra fora da pele, com uma batidinha de canela no sofá da sala, sabe? Bater a canela no sofá dói? Dói. Mas não se compara com uma fratura exposta, que o osso quebra no meio... E o osso rasga a pele e aparece, e sai para fora da pele. Então é mais ou menos essa a diferença. A dor é no mesmo lugar, na cabeça. Mas a intensidade, bicho, é indescritível. E olha que eu já quebrei o braço. Já quebrei o pulso, né, do pulso esquerdo. Já tive que botar vários pinos para poder curar essa porra. Senti muita dor. Já quebrei... 3 dedos do pé ao mesmo tempo, num tombo só que eu levei, eu quebrei 3 dedos do pé. Quer dizer, bicho, eu sei o que é dor, entendeu? E, bicho, não se compara, mas nem um centésimo do que é a dor da enxaqueca. Porque é na cabeça, cara, não tem como. Dor no braço, você deita na cama, liga a TV, sei lá, bicho, distrai. Dor na cabeça não tem como distrair, cara. E é muito forte, e só aumenta. E é latejante. E outra coisa, quando você tem enxaqueca, você começa a ter a aura antes, você começa a ficar... eu normalmente tenho um negócio que chama fotofobia. Não é fobia de tirar foto, não. É fobia de luz. A luz, de qualquer maneira, me incomoda muito. Sempre me incomodou. E isso tem a ver com enxaqueca também. Só que quando eu começo a ter o sintoma da enxaqueca que eu vou ter, eu fico com mais fotofobia, eu fico com mais aversão à luz. E quando eu saí da academia pra vir pra casa, cara, tava tipo, sei lá, era tipo 9 da manhã. Eu sei que o sol, quando é meio-dia, o sol fica exatamente em cima, né? Como era umas 9 da manhã, o sol tava meio, nem lá nem cá, já tinha nascido, mas não tava perto de meio-dia ainda. Então ele tava bem reto, cara, na minha cara, assim, ó. Nossa senhora, e foi foda. E quando você tem essa fotofobia e você é exposto à luz, né? Você não fica no escuro, você começa a ter náusea também. E eu falei, pronto, fudeu. No meio da rua, cheio de gente passando, eu vou cair no chão, né? Não tô enxergando nada, não consigo enxergar nada na frente da minha cara. E vou vomitar agora. Vou começar a vomitar na rua, é um maluco. Maluco que não consegue enxergar nada, vomitando no meio da rua. É isso que eu vou ser agora. Mas aí eu me segurei, né, mantive a compostura, fingi que nada estava acontecendo, cheguei em casa. Cheguei em casa, bicho. Já avisei minha mãe, ó, eu vou ter enxaqueca. Me deixa quieto, não fala comigo. Me joga um remédio aí pra dentro. E já fechei todas as cortinas, deixei o máximo escuro. Liguei o ventilador, tava, o sorte que tava frio no dia. deu pra ficar na coberta, porque eu lembro que eu me sentia melhor quando eu, na época que eu tinha isso, toda semana eu tinha, quando eu era adolescente. É, me fazia bem deitar num lugar frio e me cobrir o corpo inteiro, até o rosto. Eu me sentia melhor, não sei porquê. Sentia meio guardado, protegido, sei lá, cara. Eu sei que na época foi muito ruim, cara. Foi uma fase horrível, assim, da vida. De muita dor. Tinha semana que eu tinha duas vezes. É, mas geralmente era uma vez por semana, cara. E aí quando vinha eu ficava umas 30 horas com enxaqueca. Mais de um dia inteiro. Sentindo uma dor absurda que não, você não consegue parar de pensar nela. Será que é por isso que eu sou meio maluco, cara? Eu tava lendo sobre enxaqueca outro dia. Você sabe o que é enxaqueca? O cérebro de quem tem enxaqueca, ele não reage bem com serotonina, que é o hormônio do prazer. É o hormônio que te faz sentir bem, sentir disposto. Quer dizer, o meu cérebro tem aversão à serotonina. Aversão à felicidade, é isso. É isso agora, o cara não pode malhar mais. O cara vai, treina, se sente bem e passa mal. O cérebro fala, não. Indo pra academia, fazer exercício físico pra se sentir bem, vou lhe meter uma enxaqueca, seu filho da puta. É isso aí, bicho. É... E aí deitei na cama e falei, cara, não é possível, bicho, que depois de 5 anos sem ter essa merda, eu vou ter de novo, cara. É, só que eu devia ter imaginado já, porque não tem cura isso. Todo lugar que eu já tinha lido na época, toda informação que eu li na época, já falava, não tem cura. Você pode parar de ter enxaqueca, mas você ainda tem a doença. E pode voltar a qualquer hora. E só 10% das pessoas tem essa enxaqueca com aura, que é que você começa a enxergar mal antes. 10%. As pessoas que têm enxaqueca já devem ser uma parcela muito pequena no mundo. E só 10% dessas que são as mais fodidas. Eu sou dessas, entendeu? E pessoas que têm enxaqueca com aura têm 18 vezes mais chance de ter doenças no cérebro, né? Câncer no cérebro, AVC, estourar uma veia do nada. As veias são mais dilatadas, entendeu? As veias são mais largas. Então quem tem enxaqueca com aura tem essa porra. E eu não sei o que é, cara. Se é uma mensagem do além, se eu sou um escolhido do... Sei lá. Porque quando eu tenho essa aura, eu começo a ver uns... Não sei se é só minha memória também, jogando imagens, né? Meu cérebro dando pane, não sei, cara. Eu sei que quando eu começo a ter essa aura, eu começo a enxergar eu fecho o olho. Sabe quando você enxerga coisa de olho fechado? Uns símbolos, umas coisas assim. Quando você fecha o olho, você não enxerga só preto. Você enxerga algumas, né, uns reflexos do que você estava vendo antes. Se você estava vendo uma tela de computador, você meio que enxerga as letras e tal, essas coisas. Sabe? Tô com o olho fechado agora. Fecha o olho aí, você vai entender o que eu tô falando. Você não enxerga só preto, você enxerga umas coisas. Só que quando eu tô com essa aura, eu enxergo uns símbolos que eu não... Meio egípcio, bicho, não faço a menor ideia. É uma loucura. Deve ser coisa da minha mente que tá... Né, meu cérebro joga e... Sei lá. E aí eu falei, cara, depois de 5 anos eu tô tendo essa merda, não acredito, bicho. Sabe o que foi minha sorte? De sexta pra sábado eu tinha dormido pouco. Eu fui dormir, devia ser 2, 3 da manhã e acordei... Não, fui dormir umas 2 da manhã e acordei umas 7. Então eu dormi umas 5 horas. Eu sou um cara muito grande e meio pesado, assim, meio metabolismo lento. Então eu tenho que dormir muito. Então, 5 horas para algumas pessoas é o suficiente. Para mim, não. Eu tenho que dormir 8 no mínimo. Às vezes, se deixar, eu durmo 12. É, mas eu tinha dormido umas 5 e aí acordei para ir treinar. Então, a minha sorte é que eu tava com sono. E um grande aliado meu contra a enxaqueca era o sono. Porque quando eu conseguia pegar no sono, eu melhorava. Se eu conseguisse dormir uma noite grande assim, de sono, eu já acordava com a dor assim, reduzida na metade. Então isso foi bom, porque eu cheguei em casa da academia com sono, comi qualquer coisa, uns pedaços de frango e uma colher de mel só pra dar um carboidrato, porque precisa de carboidrato depois do treino também, seus frangos de merda, e deitei. Fechei todas as cortinas, tudo escuro, deitei, me cobri o olho e dormi, e passou. Passou não, acordei com dor ainda, com enxaqueca ainda, mas tava reduzida justamente porque eu tinha conseguido dormir. Então é isso, caras, eu fico doente direto, eu voltei a ter enxaqueca depois de 5 anos sem ter. Eu não sei se vai voltar a dar toda semana agora, mas, cara, se eu tô falando sem drama aqui, eu e vocês, eu sei o que eu passei de dor naquela época, que eu tive semanalmente, às vezes até duas vezes por semana. Se eu voltar a ter toda semana, eu não vou ter. Entendam isso como quiser. Mas eu não vou ter, não. Mas nem fudendo, cara. Nem fudendo, cara. Pra quê? Viver sentindo dor. Não dá. Quem tá me mandando mensagem aqui, cara? Ai, Facebook do meu caralho, tá. Chega então, né? Cadê? Vamos ler uns e-mails aqui. Tá. Hardcore / antifascismo e isolamento. Sempre gostei de hardcore e frequentava shows com frequência. Porém, com o passar do tempo, vi que o público em geral que escuta esse tipo de som tem uma ideologia muito ligada à esquerda e antifascismo. Sim, também já passei por isso. Minhas amizades eram baseadas em pessoas desse meio, porém foi só eu expor algumas ideias e ideais da minha vida que fui hostilizado e desprezado por eles. Prestei concurso para a Polícia Militar do meu estado e a maioria desses caras são a favor da desmilitarização, fim da PM e etc. Engraçado que eu sei conviver com isso e respeito as ideias deles, apesar de achar uma merda total. Por que respeita, cara? Respeitar é... tá com nada. Mas é impossível receber o respeito de volta dessa galera, tá vendo? Qualquer argumento contrário do deles é o suficiente pra te chamarem de fascista, homofóbico, verme e etc. O cara me chama de verme, eu meto a mão na hora, bicho, na cara. Isso me deixa um pouco revoltado, pois nunca hostilizei ninguém por pensar diferente de mim, muito menos oprimir. Com tudo isso acontecendo, decidi parar de frequentar eventos de hardcore e evitar essas pessoas esquerdopatas. O problema é que elas estão em todo lugar. Você não pode mais ir em um show, bar, balada ou qualquer outro lugar que ofereça entretenimento sem topar com alguém que vá te incomodar por causa de sua postura ou ideias mais conservadoras. E isso, que nem sou uma figura pública ou tenho podcast como você e o Petri. Cara, mas por que que você tem que expor a sua ideia conservadora? Eu me finjo, cara, nos lugares que eu vou. Porque você tem que botar na balança, bicho. Você prefere o quê? Expor o que você é, fazer questão de dizer que você, qual é a sua opinião acerca do mundo, da realidade em volta de você, ou não ter o saco enchido? Eu prefiro não ter o saco enchido. Eu não faço questão nenhuma que as pessoas saibam, até porque, cara, eu me considero, eu sou tão egocêntrico, eu me considero tão melhor do que as pessoas, que eu acho um absurdo a ideia de eu deixar as pessoas saberem o que eu penso. Eu raramente eu acho uma pessoa que eu penso assim, olha, essa pessoa tem capacidade de entender o que eu penso. Vale a pena eu falar com essa pessoa, explicar pra ela como é que eu me sinto, explicar o que eu acho das coisas. É muito raro isso acontecer. Deve ter acontecido umas duas vezes na vida. Então, eu não... Cara, porco come lavagem. Você não vai dar um filé mignon pra um porco, cara. Não gasta o seu filé mignon com um porco, cara. Dá lavagem. Fala com o cara. É isso mesmo, cara. É, tem que acabar com a polícia. Tem que, não sei o quê, tem que fumar maconha. Fala o que o cara quer ouvir e acabou. É, o que você pensa tem que ser o que você pensa. Entendeu? Tem que ser você e você mesmo. Você de madrugada, olhando pro céu, aquele silêncio, aquele vazio. Você pensando na vida, é isso aí que tem que ser, o seu ideal é pra essa hora, cara, entendeu? Então tá. Enfim, estou adotando o método, achou ruim, pula no meu peito. Muito bem, eu já adotei há anos. Haha, e apesar de ser um cara bem passivo, já não estou aguentando mais esses jovens. Sou uma pessoa cada vez mais caseira e o caminho é este mesmo. Sim, cara, eu também. E puta, eu saía todo final de semana, eu saía pra fazer alguma coisa. Eu não saio nunca agora. Sexta e sábado e domingo eu fico em casa. E eu tô amando. Só fico fazendo dieta, comendo certinho, no horário certinho. Tomando água o dia inteiro. Sábado eu treino pra caralho. Só não treino domingo. E domingo de vez em quando eu saio pra correr ainda. Então tá. Encontrar o meio termo entre fúria e a calma. Se não, nos tornamos mais loucos e submissos a essa sociedade merda. Evitar expor nossos pensamentos é se acovardar. Você e o Petri representam uma classe reprimida por essa sociedade do politicamente correto. Continuem sempre. Cara, mas eu continuo no campo que eu sei que é fértil, que vai dar fruto, que é o meu podcast, que eu sei que tem gente que consegue entender o que eu tô dizendo. Eu não digo isso na vida real. Eu não chego na faculdade dizendo essas coisas. Eu fico calado. E quando eu saía, quando eu ia pra bar, eu bicho, não discutia nada. Para as pessoas, eu era um completo leigo em política, sabe? Tá, próximo e-mail. RPGs. Fala, Thiago. Hoje em dia, qualquer jogo tem algum ou outro elemento de RPG, como os processos de decisão em missões e customização dos personagens. Talvez o que defina um RPG é você escolher um papel desde o início e ficar nele até o final. Não. Para mim, o que define um RPG é você poder evoluir indefinidamente. É claro que tem alguns RPGs que tem limite de nível, limite de não sei o que, mas... É, mesmo assim, esse limite geralmente é muito difícil de chegar, então é muito extenso. Então, para mim, é a sensação de vida mesmo, de infinidade, de liberdade de fazer o que você quiser e não ter uma missão. Então tá. A graça dos RPGs é você assumir um personagem que tem uma personalidade completamente diferente da sua, ser um cuzão com todos os NPCs e jogar do jeito que você não faria se fosse de verdade. Também acho. É isso, um abraço e leia o PS. PS. Quanto às músicas, se ainda quiser continuar, é só editar o áudio e tirar a parte com música do YouTube. Muitos outros podcasts usam música sem problemas, mas se colocasse no YouTube, iriam levar strike mesmo. Então deixa completo só no Mediafire ou algo assim. Ai, cara, isso aí eu decido, tá? Cara, acho que eu já não pensei nisso. Cara, acho que eu sou um tipo de idiota, só pode. Tá. Fala aí, Thiago, tudo bem? Então, acho que eu não esclareci direito no último e-mail sobre alimentação. Realmente, não dá. Basicamente, o que eu quis dizer naquele e-mail é qualquer pessoa com uma vida sedentária ou uma pessoa querendo uma alimentação mais saudável é bombardeada com informações, algumas vezes inúteis, a respeito de como comer. Eu vejo a maioria desses canais fitness, pessoas do ramo da saúde falando absurdos, como tem que medir o tanto de calorias. Às vezes me pergunto, será que há 1000 anos atrás, na Idade Média, por exemplo, os vikings ingeriam isso? Viking na Idade Média? Tomavam óleo de coco os romanos? Tomavam whey? O problema é que eu não vejo quase ninguém falando honestamente sobre isso. Todos fazem dietas mirabolantes, sei lá. Não sei se você tá entendendo muito bem. É claro, antigamente os caras não tomavam whey, não faziam dieta, não pesavam a comida e tudo mais. Mas hoje, descobriu-se que tem um jeito de calcular as calorias para o resultado vir com mais eficiência, mais rápido. Sabe? Você não precisa mais ficar vendo o resultado no seu corpo, como eu sempre fiz. Eu sempre fiz assim. Eu comia, fazia uma dieta da minha cabeça. Depois de um mês eu via. Perdi a quantidade de gordura, uma quantidade boa, uma quantidade que, né, que eu queria. Não. Então, daqui pra frente na dieta, eu vou comer um pouquinho menos de gordura, um pouquinho menos de carboidrato e manter a proteína. Tomar mais água e tal, fazer um aeróbico, não sei o quê. Aí, dei essa ajustada. Depois de um mês desse ajuste, perdi? Perdi. Mas não ganhei massa o tanto que eu queria. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui, diminuir o intervalo das refeições, comer um pouquinho mais de carboidrato, não sei o quê, né? E aí eu ia ajustando, mas isso demora muito tempo para você aperfeiçoar, cara. Então se você tiver uma balança, você souber exatamente quantas calorias você está ingerindo, quantas gramas de proteína, quantas gramas de carboidrato, quantas gramas de gordura, quantas gramas de fibra, qual o horário da alimentação, blá, blá, blá, blá, blá, é óbvio que você vai ter resultado mais rápido. E nesse sentido, a tecnologia, a ciência, o conhecimento ajuda. Tem muita coisa que é besteira, óleo de coco, essas coisas. É lógico que é bom, né? Por exemplo, é melhor óleo de coco do que óleo de normal, de fritar coisa. Né? É lógico que é melhor tomar whey do que tomar leite, é óbvio. Só que é muito caro, é muito frescura. O que eu tô dizendo é, você consegue ter resultado só com comida. Só com ovo, com frango, com arroz, com aveia, com batata doce, entendeu? Com suco de limão, sem açúcar. E sem adoçante também, que adoçante faz mal. Não vem com essa, cara. Café é água e café. Não tem açúcar nem adoçante. Nem nada que deixa mais doce. Nada. Suco de limão é água e limão só. Não tem adoçante, não tem açúcar. E se você não concorda, não precisa nem falar comigo. Não sou seu amigo, não quero ser. Sou amigo de quem toma café sem açúcar e adoçante, e suco de limão sem açúcar e adoçante. Senão, não te considero nem ser humano, tá? Então tá, próximo e-mail. E aí, Thiago, beleza? Por favor, não divulgue meu nome. Estou com um dilema, cara. Tenho dinheiro guardado, porém estou pensando em me matar. Mas também tenho vontade de criar um podcast. A questão é, uso essa grana para comprar uma arma e me matar ou compro equipamentos para fazer o podcast? Sou fã do seu conteúdo, abraços. Cara, faz aí o podcast. É? Já que você decidiu pelo suicídio, assim como eu, então o que vier no meio tempo é graça, é comédia, é lucro, é riso. O fracasso que vier a partir de agora não é sofrimento mais. A chave você já tem pra sair, então você sai a hora que você quiser. Então curte a festa, depois que ficar muito ruim, você sai, entendeu? Ou não, ou continua também, igual eu tô aqui continuando essa merda aqui, tá? Próximo e-mail. Quer dizer, voltando no cara aqui, se você for rico, tiver muito dinheiro, cara, me dá dinheiro também, tá? Que eu tô precisando, pra eu fazer melhorias aqui no podcast. Tá bom. Será que alguém acreditou nisso? Tá, próximo. Professor esquerdista. Ai, cara, uns e-mail grande demais. Deixa eu dar um limite aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos botar 8 linhas? 8 linhas dá pra você me falar qualquer coisa que você quer, cara. Contar qualquer história. 8 linhas, tá? Não é uma regra. Não tô brigando com vocês, tá? Só tô dizendo. Se der pra mandar em 8 linhas ou menos, mande. Bom dia, Trivago. Não aguento meus professores esquerdistas, em particular um professor baixinho esquerdista desses que deixam a barbinha crescer e têm tatuagem e são engajados com projetos sociais. Ele passou um e-mail com os livros que vamos precisar na matéria dele. E adivinha, são todos escritos por mulheres. Já ia até começar a baixar e ler, quando vejo aqueles nomes femininos em tudo. Só conseguia pensar que aquela não era uma fonte de conhecimento segura, porque tinha saído de uma mente feminina. Não me acho superior às mulheres. Acha sim, cara. É, tem que achar, não tem. Mas sou extremamente desconfiado com elas, talvez devido a experiências ruins da minha vida. Tenho a impressão de que estão sempre tentando me enganar e merdas parecidas. Depois de escrever esse parágrafo, até consigo perceber que provavelmente isso pode ser resultado da minha ignorância e que é uma bobagem, né não? Mulher é uma merda mesmo. Acho que nem teria reparado se fosse outro professor que tivesse mandado, mas tinha que ser esse corno. Tenho vontade de chegar na aula dando uma rasteira naquelas perninhas e cobrir aquela cara com aquela barba ridícula de soco na frente da namorada gostosa, milf e bunduda dele. A namorada do seu professor é aluna dele? Que bizarro. Imagino ela se masturbando... cara doente. Os puta doentes, os caras que me ouvem. Por isso que eu gosto de vocês. Nunca vou fazer nada disso, pois não sou psicopata, mas na minha mente tudo é possível e saber que eu posso escrever isso e mandar pra alguém é um alívio. Não sei se você ainda aceita pedidos, mas gostaria de ver você tocar Live Forever do Oasis. Cara, não aceito mais pedidos. Mas adoraria. Adoro essa música e adoraria tocar, mas não rola mais. Leia esta merda toda se der, valeu. Irracional Podcast. Daí, animal. Tô ouvindo seus podcasts desde o início, tô no sétimo, eu acho. Também penso em me matar, porque a vida é uma merda, pelo menos a minha, naná. O único motivo para a pessoa como nós que temos consciência da merda não nos matar é nosso instinto irracional de autopreservação. Sim. No entanto, eu penso tanto em me matar que um dia eu vou criar coragem. Do mesmo modo que sua primeira ouvinte fez. Acho que se eu tivesse uma arma em casa já teria feito. Tá. Por isso eu sou a favor de legalizarem o porte de armas irrestrito para facilitar o suicídio indolor. Já imaginou como seria se todos conseguissem se libertar do instinto de autopreservação? Estou imaginando aqui a cena, não sei quem falou isso, mas eu li em algum lugar que o único momento de lucidez de uma pessoa é quando ela se mata. Foi o Petri que falou isso. A respeito do champion do Charlie Brown. Eu criei um podcast também, quero abordar vários temas, principalmente epistemologia, teoria do conhecimento, para mostrar que tudo é irracional. O nome é Irracional Podcast. E são áudios curtos, expus argumentos para mostrar que nada faz sentido e também vou colocar áudios pessimistas mostrando o lado negro das coisas. Dê uma força divulgando no seu podcast, senão ninguém vai ouvir. Abraços suicidas. Tá aí mais um, né? Mais um idiota no barco. Bem-vindo a bordo, Irracional Podcast. Próximo e-mail. Fobia. Aí, esse tá no padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá no padrão. Ótimo e-mail. E aí, Thiago, beleza? Não fala meu nome. Cara, eu tenho uma fobia social. Deixa eu ver se tá gravando, só pra ver das dúvidas se tá gravando. Cara, eu tenho uma fobia social, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Eu passo muito tempo em casa, sedentário, em frente ao computador, jogando, vendo filmes e séries e vendo vídeos no YouTube o dia inteiro. Inclusive ouvindo seus podcasts também. Nunca namorei e no momento estou desempregado. Sei que é isso que está me atrapalhando a ter uma boa relação com as pessoas no dia a dia. Não consigo mais me expressar, pois fico me sentindo inferior às pessoas, como se eu não tivesse empatia alguma. Não quero parecer um psicopata. Sinto medo das pessoas à minha volta. Sinto que preciso sair correndo do local. Às vezes minhas mãos ficam tremendo e eu tento disfarçar, mas algumas pessoas notam isso. O que me deixa mais nervoso ainda. Gostaria que você me desse uma dica para enfrentar esse problema. Sei que você não é nenhum psicólogo, mas respeito sua opinião. Fala aí sobre essa minha loucura. Cara, isso aí é aquela coisa... É porque assim, a pessoa que se acha... Existe dois tipos de pessoa que se acham importantes. Uma, ela sabe que ela se acha importante. Entendeu? Porque você tem uma parte consciente e uma parte inconsciente do seu cérebro. E a parte inconsciente é muito maior, e engloba muitas coisas e controla a sua vida muito mais do que a parte consciente. Algumas pessoas, na parte consciente, elas sabem que elas se acham importantes. Elas se acham importantes conscientemente. Outras pessoas, elas se acham importantes inconscientemente, sem saber. Tá, então eu acho que esse é o seu caso. É o caso de todo mundo que não sabe que é importante conscientemente. Tá? Então, por mais que você diga, ah, não, eu não me acho importante, eu me acho merda, não sei o que e tal, esse é o seu lado consciente dizendo, ok? O seu lado inconsciente, ele sempre vai se achar importante. É muito difícil você conseguir atingir um estado que você não se acha importante mesmo, sinceramente dizendo. Geralmente quem fala isso é só o cara que conscientemente se acha um merda, mas que por dentro se acha especial. Isso é você. Tá? Provavelmente você acha um merda, já disse aqui no e-mail que se acha. É, todo mundo se acha, eu me acho também, todo mundo. Não tô te ofendendo, cara, tô só dizendo. Só que por dentro você se acha especial, você acha que você deveria ser poupado de algo ruim. Você acha que você não merece algo ruim. No fundo, no inconsciente, você quer se defender de alguma coisa, entendeu? Você acha que você merece ser defendido, não merece sofrer e tudo mais. Passe a sentir de verdade que você é um merda. E aí nada vai te incomodar. As pessoas não vão... Sabe, justamente por você se achar tão importante, você projeta essa importância nas outras pessoas. E acha que elas podem fazer algo que vai te machucar, te chatear. Você acha que elas têm esse poder? Porque é uma projeção que você está fazendo de você para elas. Você se acha importante... E você projeta essa importância nas pessoas e acha que elas têm o poder de causar algum mal a você, entendeu? Então passe a se achar um merda sem drama, de verdade, assim, normal. Tá, próximo e-mail. Não diga meu nome, agradecimentos. Oi, Thiago, gostaria somente de agradecer pelos podcasts, tem melhorado bastante. E no último podcast 50, você me matou de rir quando quase se cagou com um peido. Grave usando fralda no próximo, seu merda. Em breve enviarei um pequeno desabafo. Não mando agora, pois esse tablet aqui é uma bosta de lento. Um abraço, fique em paz. Foi um baita peido mesmo. Texto para ficar puto... Não vou ler texto agora, cara. Não vou ler texto agora. Sinto muito. Vou dar uma estrelinha aqui para marcar, depois eu vejo. Tá, próximo e-mail. Faculdade de Educação Física. Sou um fudido e a única coisa que me agrada é praticar musculação, correr e me alimentar bem. Esses fatores seriam suficientes para entrar numa uni-esquina de Educação Física? Sim. Sei que optando por isso seria um cara frustrado ganhando 1.500, exercendo função de personal em academia. Porém, é isso. Ou é isso, ou é trabalhar em qualquer subemprego me sujeitando a fazer coisas que odeio. E agora, Carvalhão... Tô vivendo no modo Rica Games já faz tempo. Não aguento mais, bicho, esse ar de pobreza. Cara, é 1.500. Se você não tiver filho nem mulher e não morar em uma capital, dá pra viver, bicho. É isso. Faz o que você gosta, cara. É uma merda. Eu faria. Se eu gostasse de educação física, eu faria. O problema é que eu não gosto de nada, cara. Então eu faço jornalismo. Eu não sei como é fazer algo que você gosta na faculdade, entendeu? Eu não sei. Eu odeio jornalismo. Eu tentei fazer música já, mas eu também não gostava no fundo. Eu só achava que eu gostava. Música é uma merda. Ah, tem um que é muito grande aqui, que eu vou ler no próximo podcast, quando tiver sem pauta. Aprender a tocar violão. Fala, Tiaguinho. Tiaguinho é foda, hein? Estou tentando aprender a tocar violão sozinho, pelo YouTube, etc. E minha abordagem tem sido ir direto para a música que eu quero aprender. Mas nenhuma música complexa. Qualquer merda do Vitor e Léo, por exemplo. Não entendi. A merda do Vitor e Léo é a coisa complexa para você? Puta merda, hein? Mas como pode imaginar, não tem dado muito certo. Pode me dar alguma dica de algum site barra canal do YouTube? Ou se devo aprender primeiro as notas pelo nome e coisas do tipo? Valeu. Sim, você deve aprender o nome das notas. Você deve aprender que dó na cifra é um C, e que ré é um D, e que mi é um E, e que um fá é um F, e que um sol é um G, e que um lá é um A, e que um si é um B. Você deve aprender essas coisas. E você deve aprender como fazer cada uma delas, como fazer no violão cada uma delas. Isso você tem que aprender. Depois que você tiver com isso moleza na cabeça, aprendido completamente, você vai começar a ver os vídeos do Cifra Club no YouTube, que é uns vídeos de videoaula. Aí você bota o nome da música que você gosta e tem a videoaula lá, bicho. Aí você assiste uma vez, você não vai aprender nada, não vai entender nada. Assiste outra, assiste outra, assiste outra, assiste outra, assiste outra. Música não é espontânea, cara. É um trabalho de treino exaustivo e aí uma hora o seu cérebro grava aquilo e você aprende. É assim que funciona. Tá, deixa eu ver. Próximo e-mail. Nossa, o e-mail é muito grande, cara. Muito grande. Não, não é grande, não. É a letra que tá grande, tá? E aí, Thiago, eu sou bem magrelo e fracassado, como todos os seus ouvintes. Comecei a treinar semana passada, tenho 1,82 de altura, 62 quilos e tenho 19 anos. Ou seja, pareço uma bicha, mas quero mudar isso. Porra! 1,82 e 62 quilos? Você tá igual bandeira de pirata, meu amigo. Só o pano e a caveira. Tá, poderia me passar um plano alimentar aí? Coisa básica, porque eu vou pesquisar na net e cada site diz alguma coisa diferente. Se puder me dar umas dicas de treino também, ou um roteiro de treino mesmo, porque não confio nos instrutores, ficarei realmente agradecido. Acordo 4 horas e treino às 6 da manhã. Boa sorte com os tempos de depressão, cara. Sei como é fácil cair nas armadilhas da mente, mas tenta se manter ocupado, porque mente vazia é a oficina do Thiago. Emogeninha, a gente toma e fica irado. Ficou foda esse Beercast. Beleza. Plano alimentar é o seguinte. Você vai comer de 3 em 3 horas uma proteína e um carboidrato. Tá? Um carboidrato pode ser batata doce, mandioca, arroz ou macarrão. Essas 4 coisas. Não vai ser mais do que isso também. Então, esses são os carboidratos. Proteína vai ser ovo ou frango, ou carne de boi, ou só isso. Frango, ovo ou carne de boi. Essa é a sobra. E salada em todas as refeições, liberado. Alface, tomate, coisa que nasce da terra pra cima, tá? E é isso. 3 em 3 horas você vai comer um carboidrato com uma proteína, com salada, de 3 em 3 horas. E aí você faz a sua dieta, você mesmo. Tem que comer 2 horas antes do treino, ou 1 hora e meia, o tempo que você quiser, tá? E treino, bicho, vê no YouTube, canal Fernando Sardinha, tem dica boa do Paulo Muzi. O Paulo Muzi, não, Muzi, M-U-Z-Y, ele não tem um canal, mas ele tem alguns vídeos nos canais das outras pessoas, que tem muitas dicas boas de treino. Você bota tipo assim, sei lá, Fernando Sardinha, treino de peito, Fernando Sardinha, treino de bíceps, Paulo Muzi, treino de tríceps, Paulo Muzi, treino de costas, Felipe Franco, treino de ombro. Tem vários caras aí, vai procurando, que os que eu falei aqui já é suficiente para você entender. Beleza? Próximo e-mail, muito grande, não vou ler. Agora eu tô podendo escolher, porque tem muito e-mail. Graças às minhas participações no Beercast, tem muitos caras novos aqui que mandam e-mail. Tá, vamos ver quanto tempo tem? Já tem, tá. Vou ler o último e-mail aqui, que é um baita e-mail, que vai terminar com chave de ouro isso aqui. É um baita e-mail, cara. Esse e-mail é bom. Brochei perdendo a virgindade em uma suruba. Tenho 17 anos e trabalho em um supermercado. Lá conheci uma colega que vou chamá-lo... Um colega que vou chamá-lo de malandrinho. aqui porque ele é igual ao estereótipo mesmo. Como assim? Ele é negro? Tá. Uma vez uma menina que eu sempre quis ficar no ensino fundamental passou lá no supermercado e resolvi chamar ela para conversar depois de tempos. Mas na primeira mensagem que eu mandei, o malandrinho já veio me chamando no WhatsApp falando que ele namorava ela. E ela tinha comentado com ele que eu a tinha chamado. Ah, detalhe que ele namorava ela e mais outras 5 meninas, além das que ele pegava por fora. E esta menina em especial era muito bonita. A aparência dela é da típica mulher brasileira, morena, bunduda, peitos ok, cabelo liso e preto, com um sorriso bem bonito. Ela é 8/10. Enfim, uma vez saí com o malandrinho e comentei com ele que eu era virgem e tava doido para deixar de ser. Pois só em 2017 que eu comecei a sair para socializar e deixar de me sentir um bostão em casa. E comentando da virgindade, eu citei a mina que ele namorava e eu tinha chamado. Falei que sempre quis ficar com ela. Aí ele virou do nada e falou: ô mano, você quer que eu marco uma DP com ela? Eu nem sabia o que era DP, dupla penetração. Mas fiquei muito excitado e pedi para ele marcar, pelo amor de Deus. Na mesma semana, ele conseguiu marcar. E ele fez ela aceitar, dizendo que daria um anel de namoro para ela em troca. Olha a bizarrice. E olha que eu só conhecia ele fazia 3 semanas. Ele marcou a DP para a hora do meu almoço lá no supermercado. Mal almocei e fui na casa dele correndo, todo cagado de nervoso e ansiedade. Quando cheguei na casa dele, quem abriu a porta para mim foi o primo viado dele. Mal sinal, hein? Né? O cara marca. O cara marca de comer mulher. E chega no lugar, quem atende é um viado. Meu Deus do céu. Eu dava meia volta e embora já. Tá. Que pelo visto ia ficar na casa sobrando. Espero, né? Espero. Espero que ele fique sobrando. Quando cheguei no quarto, a mina tava pelada beijando ele de cueca. Ai, meu Deus. Eu fiquei muito nervoso sem saber o que falar. Chamei ele de cuzão por não ter me esperado. E já fui tirando a roupa também. Só que tem um detalhe. O malandrinho tinha um pau grande. Uns 17/18 centímetros. E eu tenho pau pequeno, uns 14, 15. E como eu tava muito nervoso, meu pau ficou tão mole que diminuiu pela metade. Tá. Aí nós três ficamos olhando, ele, o malandrinho e a mulher, nós três ficamos olhando o meu pau em silêncio. E por um momento eu pensei em me matar ali mesmo. Ai, eu tô imaginando esse momento maravilhoso. Tá, malandrinho resolveu já começar a foda, mas como eu tava broxa, pedi pra ela chupar, mas ela disse que só chupava o pau do malandrinho. Puta merda, eu fiquei meio puto na hora e tive de bater uma punheta pro pau subir. Os dois ficaram me olhando. Que bizarro, cara, meu Deus do céu, cara. Que coisa absurda, que coisa. Nossa senhora, eu tô imaginando se fosse comigo, cara, que coisa traumatizante. Os dois ficaram me olhando bater punheta e eu ficava cada vez mais nervoso. Já tava me sentindo humilhado ali. Com o pau meia bomba, eu deitei na cama, ela sentou em mim e ele foi tentar anal ao mesmo tempo. Mas toda vez que ela ia quicar, o meu pau escapava. Tava muito pequeno pra ficar lá dentro. Puta merda, eu sou um merda mesmo. Por fim, ele falou pra mim comer ela sozinho no papai e mamãe. Só que ela não queria me dar. Ela só tava ali porque queria namorar com um malandrinho de aliança. Então toda vez que ele saía do quarto, ela fechava a cara. Isso me desestimulava pra caralho. Me sentia comendo uma pessoa morta, ela não chupava e nem liberava o cu. Eu só tava comendo a xota dela de pau mole. Ela nem barulho fazia, só ficava abrindo a perna com uma má vontade do caralho. Ele disse que quando ela ficava calada é porque tava gostando, mas ela negava. Depois de 30 minutos ali eu gozei, tava suado pra caralho, nervoso, estava 30 minutos atrasado pro trabalho, tomei um banho correndo lá, sumi meu fone de ouvido e subi correndo pro supermercado. Todo suado e fedido, falei que fui visitar minha mãe que tinha sido assaltada e fiquei com o pau doendo lá. Como assim doendo, cara? Pegou... A mina tinha gonorreia? Tá. O dia todo sem poder demonstrar qualquer reação. Eu esqueci de contar que teve uma hora que tava tão difícil do meu pau entrar que eu deitei na cama e ela sentou no meu pau. Meu Deus do céu, meus queridos, desculpem por isso aqui. Ela sentou no meu pau e o malandrinho pegou no meu pau com a mão dele e colocou na buceta da mina, porque eu não tava acertando o buraco. Caraca, cara. Meu amigo, meus parabéns, viu, cara? Inacreditável. Que loucura, cara. Um cara pegou no seu. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, cada um perde a virgindade do seu jeito, tá? Desculpa se tem erros na história, mas é que tô escrevendo isso no meu horário de almoço e também tô atrasado. Queria mandar um salve pro meu irmão, que também ouve o podcast. O nome dele é. Não vou falar o nome, pra preservar o nome do seu querido irmãozinho. Mas você sabe que é você, cara. É a forma mais bizarra de perder a virgindade, né, cara? Um cara pegou no seu pau, cara. Como é que você. Como é que você. Tem coragem. Como é que você tem coragem de me mandar um e-mail desse, cara? Ai, ai, ai. Que coisa, cara. Não, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Que viadagem, cara. Que camaradagem é essa? Ou você é o melhor amigo do cara, cara. Ou, nossa senhora. Vamos terminar esse podcast? Vamos ou não? Vamos ler mais um aqui. É um e-mail de uma mulher. Uma mulher mandou e-mail aqui. Olha, é a segunda mulher que me manda e-mail nesse podcast. A primeira teve um fim trágico, né? Quem ouve desde o início sabe. Então, você mulher que tá mandando esse e-mail aí, cuidado. Tá, odeio o mercado de trabalho. Olá, Thiago, me chamo, não vou falar seu nome, sou nova no seu canal e odeio a porra do mercado de trabalho, que até pra varrer o chão e desentupir uma privada tem que ter experiência comprovada em carteira, já que vontade de trabalhar não é suficiente. Não importa em operar caixa do supermercado, limpar banheiro ou entregar folhetos, o foda é que nem isso eu encontro. Muitas exigências pra pagar uma miséria e ainda assim as empresas ficam fazendo cu doce pra contratar. Entregar currículo é um cu duas vezes. Tenho 30 anos, moro com minha mãe e é foda ter que ficar ouvindo indiretas como se eu tivesse desempregada porque quero. É uma merda ter que depender dos outros para comprar papel higiênico e absorvente. Casa dos pais não é casa dos filhos. Pelo menos na minha opinião. Faço todos os afazeres de casa, o que eu não faço no momento é pagar as contas. Me sinto um estranho aqui, como se minha mãe estivesse fazendo um favor em me deixar ficar na casa dela. Tenho plena consciência de que a minha parte estou fazendo. Não estou parada porque quero, e se hoje estou dando despesa para ela, é problema dela. Foda-se. Quem mandou me parir? Se não quisesse trabalho, teria usado métodos para não engravidar ou simplesmente teria me abortado. Abraços. Cara, achamos uma mulher que nem a gente, caras. Caras, achamos uma mulher que nem nós. Eu achei que não existia, mas existe. Né? Será que se for pegável, dá pra eu casar? Uma mulher igual a mim, cara. Mas não deve ser, porque se tá ouvindo esse podcast, é porque tem algum problema, cara. Tem algum problema. Não é você, ô querida que me mandou esse e-mail, não, sem ofensa, mas algum desvio mental você tem pra gostar desse podcast, entendeu? Sem ofensa. Você simplesmente não é o normal, entendeu? Mas tá bom, né? Você mora onde? Manda um negócio aí pra nós. Nós estamos solteiros aí, nós estamos na pista. Estamos na pista. 30 anos, né? Deve saber das coisas, deve fazer um sexo. Tá bom, cara. Chega de podcast. Ai, que chato. Tô com dor nas costas também, cara. Sabe quando você dá mau jeito nas costas? E aí tem um lado que você não pode olhar quando você olha pro. O meu lado é o lado direito. Se eu viro o rosto pro lado direito, assim, ó. Já dói as costas, cara. Dói as costas. Foda, é foda. Tudo é foda. É uma foda atrás da outra, tá? Então, até quinta que vem. Manda e-mails para thiago.caguiando@gmail.com. Se você é rico, cara, me dá dinheiro. É só isso que eu peço. Me dá dinheiro. Me dá qualquer tipo de dinheiro aí. Entra em contato. Nós vamos conversar legal. Tá bom? Então tá. Até a quinta que vem e um grande abraço. Até mais. Tchau.